você é uma bênção. Oh, Jesus nos fez uma bênção, amém? Aleluia. Isso é maravilhoso, né? As pessoas querem ser uma bênção, mas sem Jesus é impossível. Agora nós temos toda a natureza de Deus dentro de nós, irmãos, para nós andarmos nessa bênção, vivermos isso. Bom, hoje é o dia que nós vamos cear com o Senhor, conforme Ele disse, né? Que era para nós relembrarmos e fazermos isso. Ah, o Senhor cura, o Senhor age, mas para isso vamos ouvir a palavra de Deus, para que nós tenhamos toda a consciência do que nós estamos vivendo, o que está acontecendo conosco e o que Jesus quer. Nós sabemos que existe uma exigência na palavra de Deus, é o amor. Nós temos que amar, nós temos que andar no amor, não tem outro jeito, porque Deus é amor, essa é a natureza dele. Então, se Deus não dissesse isso, se nós não precisássemos andar nesse amor, ou seja, se nós não precisássemos perdoar, Deus não iria falar isso, porque já estaria tudo certo. Mas, como nós precisamos perdoar, então Deus vem falando sobre amor, a importância. E para amar, irmãos, precisa perdoar. Nós já sofremos muitas coisas, muitas humilhações, muitas dificuldades, né? E o diabo sabe se mover nas pessoas e colocá-las, né, junto da gente para fazer confusão, para que a gente tenha um coração magoado. Isso não pode. Mágoa, né? Antes a gente não sabia, pensava que podia ficar magoadinho. Mas não pode, absolutamente. Então, uma mágoa pequena, mais outra mágoa pequena, mais outra mágoa pequena, vai formando uma mágoa grande. Isso daí acaba formando ódio. Porque não é de um dia para o outro que a gente fica com ódio. A gente vai ficando com ódio de repente, depois de estar um acúmulo, de estarmos recebendo ofensas. Então, nós temos hoje o Espírito Santo, a Palavra de Deus, né? Tudo que é preciso, nós temos acesso a tudo, para nós não guardarmos mágoas e ofensas, não ficarmos irados, irmãos, né? Porque a palavra de Deus é bem clara que a gente não pode deixar o diabo agir, porque se a gente ficar irado, o diabo age. Então, nós perdemos as bênçãos, e às vezes a gente não sabe por que é que nós não estamos sendo abençoados. Não estamos porque esse canal não está inteiramente aberto. A palavra de Deus é bem clara. Então, nós precisamos ficar na presença do Espírito Santo com consciência. Nós temos consciência. Por isso que hoje nós estamos aqui para relembrarmos isso. Que nós temos que amar, perdoar, deixa para lá. Nós vamos ficar na presença do Senhor, Ele vai tirar esse mal-estar que foi colocado, né? Porque o diabo agiu numa palavra, numa atitude de alguém errada, alguma coisa contra nós. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos passar raiva na rua. Se o taxista, sei lá, aconteceu, você está numa chuva, você precisa do táxi, ele não para e ele ainda faz assim para você, está vazio. Sabe, coisas a gente não percebe, mas são coisas simples assim, é que vão entrando dentro de nós. Sabe, alguém que não deu passagem para você, alguém que não te respeitou. Mas é incrível, nós estamos rodeados disso o dia inteiro. E parece que isso não tem a ver com a vida. Tem. Nós temos que aprender a relaxar, andar assim, descontraído, mas isso é obra do Espírito Santo? É a palavra de Deus. Nós precisamos vigiar os nossos sentimentos e botar freio nas emoções para elas não andarem para o lugar errado. Né? E que bom que o Espírito Santo nos ensina isso, ele vem nos ensinando, porque isso é comum. Todo mundo, né, sabe, estrila, sei lá, fica nervoso, parece que não tem importância, né, a gente extravasar. Tem sim, porque nós temos que extravasar o amor de Deus. Isso é treino, isso é conquista, isso é aos poucos, não é de um dia para o outro, porque a nossa natureza velha é tremenda, é horrorosa, né, aquilo, nós nascemos com isso, é uma herança do tataravô Adão, que aconteceu, e nós sabemos que somos parentes de Adão. Nós temos um parente que foi horroroso, né? E que ele lançou isso. Então, nós nascemos desse jeito, o primeiro nascimento, mas o segundo nascimento foi além, nos deu a condição de Deus, né? Mas nós estamos morando nesse corpo que não foi glorificado ainda. Enquanto nós andarmos aqui na Terra, nós estamos habitando um corpo que não é glorioso e ele tem toda a tendência de pecar. A qualquer momento ele peca. Ele é carnal, o diabo age ali, então nós temos que vigiar. E muitas vezes nós não queremos a disciplina que o Senhor quer nos dar. Nós não queremos, porque é a parte carnal que não quer. Então aí entra o jejum. Porque se você colocar a sua carnalidade sem alimento, né, sem você estar dando trela, e uma delas é comida, né, porque o prazer de comer é bom, né, irmãos? Nossa, se você não está ruim do fígado, a comida é ótima, você come além, porque é muito bom. E o que isso tem a ver, né? O que, que isso tem a ver? Uai, quando você não alimenta a sua carne, você vai ficando quieto. Parece que você vai perdendo o prazer de viver. Por quê? O bom é a gente se reúne, come, conversa. E é aquela festa. Mas, irmão, se você não vai alimentando a sua carne, você vai se sentindo tão nada. Viver pra quê? Se eu nem como, chega a hora do almoço, nada, cortado. No jantar, cortado. Aquele cafezão da manhã, cortado. Que vida vazia. Beleza, carne. Beleza. A vida não é isso. Isso é um acréscimo. Então, você, quando nós jejuamos, nós vamos ficando tão fracos, a carne vai ficando tão fraca, a emoção vai baixando. Você vai perdendo a força até para gritar, porque você está fraquinho mesmo. Você está sem comer, você não está achando graça em nada. Então, é aí que o Espírito se levanta para as coisas espirituais. Então, o Espírito se levantando vai nos ajudar a amar. Por isso que o diabo acha bobagem jejuar. É lógico, porque ele vai... Você não vai conseguir andar no que Jesus disse. Se você não jejuar, você não vai conseguir. Há muitos anos atrás, nós começamos jejuando todas as sextas. Valeu. Mas, quando Deus deu um trabalho para nós, e olha, era para receber bastante gente para ensinar o batismo no Espírito Santo. Foi há muitos anos atrás. Deus disse, vocês vão jejuar toda semana, 3 dias por semana. Puxa, foi um salto muito grande. E difícil, porque um dia você passa bem. Não é fácil, mas você até passa. 3 dias já ficou sem graça. Você ficou muito vazio, você já não tinha graça. Então, nós viemos fazendo esse jejum, e depois, mais para frente, Deus disse que queria mais jejum, mais jejum, mais jejum. E eu observei que quando eu comecei a jejuar mais e orar mais em línguas, eu percebi que eu era tão nada, que a minha vida ficou tão sem nada, que ou Jesus preenchia ou não ia ter mais graça de viver. E é isso que Deus quer, que você observe que a vida sem Jesus é nada, é mentirosa, é falsa, não adianta a gente ser crente, vir na igreja e ser sempre o mesmo. Atitude de ímpio, atitude de quem está no mundo, nossa atitude não pode ser de ímpio, irmãos. E a igreja está cheia de gente com atitude natural, carnal, é por isso que não vai, é um dando tranco no outro, é um arrancando o olho do outro, já foi essa época. Isso daí era na lei, olho por olho, dente por dente. Ah, você arrancou meu olho, arranca o teu. Não é? O mundo faz isso. Vai e arranca tudo. Se nós estivermos amando com amor ágape, irmãos, se arrancou o olho, nós vamos dar o outro. Porque é o amor. É diferente, é coisa sobrenatural. Isso não dá para entender com a razão, com a mente carnal. Não dá. Isso é sobrenatural. É Deus. E Ele habita dentro de nós. Então nós, aqui dentro da igreja, irmãos, nós não podemos levar uma vida igual o mundo leva. As pessoas vêm, né? De repente, parece que elas até, né, são tão maiorais, escolhem lugares. Que é isso, né? Justamente escolhem lugares para não ficar perto de quem acha chato. Não temos que achar isso. Ah, você é chato, eu vou sentar com você. Entende? Sabe por quê? Vamos ler aqui no Salmo. Deus falou isso comigo. Salmo 34, olha só. Graças a Deus que Ele nos ensina, irmãos. Nós não podemos. Nós precisamos prestar atenção na nossa atitude. Não é questão de ser falso, porque falsidade não é do Espírito, é carnal. Mas nós temos condição com o Espírito Santo de observarmos as nossas atitudes. Os outros deixam lá. Cada um vai ser o que quiser. Nós não podemos exigir das pessoas, nós temos que exigir de nós mesmos. Porque Jesus falou que todos saberão que nós somos discípulos dele se nós amarmos, andarmos no amor. Esse é o discípulo verdadeiro, né, irmãos? E amar com amor ágape não é falso. Porque a pessoa não cobra, ela não está exigindo um troco, a sociedade é isso. E se os crentes vivem nisso, estão por fora do amor ágape. Nós estamos fazendo alguma coisa para alguém, mas sem querer retorno. E se quiser retorno, é amor. Porque a palavra de Deus diz que a única coisa que nós podemos dever para os outros é amor. A dívida que eu tenho com vocês é amor. Eu preciso pagar vocês com amor. Eu preciso amar você. Mas eu não posso dever mais nada. E isso é para qualquer pessoa. Amém? Começa comigo e depois continua com todos. Começa com você e continua com todos. Nós precisamos desenvolver isso, irmãos. O amor. Desculpa. Então vamos ver Salmos 34, versículo 12. Vamos deixar que essa palavra hoje, sabe, seja bem a direção da nossa vida para nós sermos felizes nesses dias que estamos vivendo aqui nesse planeta Terra. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque não sei o que é isso, acho que o diabo não está contente. Mas não interessa o que ele pensa, né, irmãos? Olha só o versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ninguém quer morrer prematuramente. Todo mundo quer viver bastante. Viver bastante para ver coisa boa, não para ver desgraça. Então veja, Deus dá uma dica, receita. 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Literalmente é isso. Exatamente isso. Não ter maldade na fala. E evitar de falar com maldade das pessoas. Mas, irmãos, o que eu disse é importante. Se a gente está se irando com qualquer coisa. Às vezes a gente não percebe. Isso acaba sendo uma murmuração. Ficar falando. E reclamando. No trânsito, principalmente, né? Nós que moramos em cidade grande, vamos lá para o centro. É aquele horror, qualquer coisa. Ou até na cidade pequena, a carroça passa na frente do carro. Já quer xingar o carroceiro, o cavalo. Não tem a ver. É um... Por quê? Isso não é por causa da pessoa, porque já está lá dentro desse jeito. E nós temos que prestar atenção. Isso daí tira toda a vida que está em nós. É o diabo que vai entrando com a destruição. E a gente não sabe por que, que não está sendo abençoado. Porque são coisas mínimas. Deus está me ensinando isso. Isso é um treino. Ó, deixa para lá. O Senhor vai dar um jeito em todas as coisas. Mas quer ver? Vai adiante. Versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz, que jeito? Se eu tiver paz aqui dentro de mim, eu vou ter paz com os outros. Então nós devemos procurar a paz com as pessoas. Muito bem, nós vamos nos reunir 3, 4 pessoas. Eu tenho que ser a paz. Se alguém não quiser ser, que não seja. Mas eu tenho que ser a paz. Portanto, você se coloque nesse lugar, nessa roda, e você busque alcançar a paz. Seja você a paz no meio das pessoas. E as pessoas, né, que têm um temperamento difícil, a gente conhece bastante, né? Todo mundo conhece. Pessoas com temperamento difícil, que estão nessa roda, que estão conosco. O que nós devemos fazer? Nós temos que amar essas pessoas, perdoá-las. Porque dá a impressão que nós estamos só reclamando, que estamos sendo prejudicados. Deus não quer saber se nós estamos sendo prejudicados, porque Ele sabe nos livrar disso. O que nós não podemos é ficar magoados, porque sem a gente pensar, perceber, nós estamos ficando magoados com a pessoa com temperamento difícil ao nosso redor. Isso não é sutil demais? O diabo é isso. Então, o diabo, ele não deixa ficar claro de que nós estamos indo além do que deveríamos. Nós estamos ficando magoados e irritados. Deus está falando isso comigo. E é por isso que eu vim falar isso com você. Porque ele quer que nós não nos irritemos. Nós não podemos. Isso é uma coisa que... Irmãos, se nós tivermos que ficar irritados, é com o diabo. Não importa se ele está nas pessoas, nós vamos ficar irritados, é com o diabo. E ser paz, aonde nós estivermos, aonde nós estivermos, nós temos que ser paz. O canal da paz. E isso, a paz, irmão, vocês sabem onde que ela mora? Sabe onde que a paz mora? Dentro do amor ágape. É igual uma caixa, né, que você vai abrindo e lá no fundo, e cada vez que você abre, você vai encontrando mais coisas. O amor de Deus está muito no íntimo, no nosso íntimo. Por isso que quando nós adoramos a Deus, o amor de Deus vai sendo, vai crescendo dentro de nós. E ele vai ajustando as nossas emoções. Se nós quisermos ser abençoados, nós temos que andar nesse amor. Porque quando nós estamos com amor, nós temos paz. E sabe do que mais? A paz está dentro do amor. E dentro do amor também está a fé. A fé que move montes. Porque se eu andar em amor, tiver a paz, a fé está lá para Deus abençoar todas as minhas orações. Ele vai fazer tudo. Nós não podemos ser diferentes do que a palavra de Deus diz. Nós temos que ser exatamente o que Jesus está falando. Então, veja mais um pouquinho. Versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Está claro? Quer dizer que Deus está nos olhando. Os justos somos nós que nascemos de novo. Tá? Nós nascemos de novo e nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Nós não devemos ficar irados, irritados com nada. Isso não é bom. Dá a impressão que não está fazendo mal a nossa intransigência, no sentido de implicância. Dá a impressão que isso não tem importância. Tem sim. Isso daí fecha o canal aonde Deus abençoa, que é o nosso coração, o que nós somos no nosso íntimo. Então nós temos que amar, porque olha, o amor derrete uma montanha de gelo, uma geleira. Porque se um ama, o outro vai brigar sozinho. Não tem como. Então, esse amor vai impedir a guerra. Amém? E se nós estamos precisando de resposta, de oração, é por aí. Alguém tem que começar, não fica esperando o outro. Um dia Deus falou, pode parar de esperar o outro, é você, estou falando com você. Deus fala com cada pessoa. Ele vai falar com outra pessoa, se ela quiser fazer. Então, se você andar no amor, você vai ser beneficiado. E até a pessoa que está incomodando você ou fazendo coisas erradas contra você, até ela vai ser atingida com esse amor. É incrível, né? Mas até ela vai ser abençoada. Para quê? Para ela ter chance de arrependimento e de mudança. Então, isso é a nova natureza, isso é amor. Deus fala, está falando muito isso comigo, né? É muito bom amar. Vocês viram aí na entrada, no biombo, tem um burrinho com uma baita carga, coitado, né? Mas é ele que está carregando. Se nós não amamos, nós carregamos uma carga daquela. A vida fica pesada. Já viu gente bufando o dia inteiro? Porque a carga está pesada, o burrinho ali está bufando. Porque é peso para ele, tem que subir a ladeira. Está pesado. Quem não ama, quem está com mágoa aqui dentro, está bufando. Né? Mesma coisa, você recebe a visita, ela chega, se joga no teu sofá. Vai! Que é isso? Não é cansaço? Isso é falta de paz. Isso é mágoa que está acumulada lá dentro, irmãos. Aceite o Senhor falar isso e queira mudar. Como que você vai querer mudar? É ficar na presença do Senhor, adorando o Senhor e falando essas palavras, que você está andando em paz, que você ama as pessoas, que você respeita as pessoas, que você perdoa as pessoas. Deixa, vai. Deixa, o que nós vamos fazer? Nós não podemos, se a pessoa não quer ser transformada, nós não podemos fazer nada. Nós não vamos agora carregar o peso de uma pessoa que o diabo está usando para tirar a nossa paz. Demorou um pouco para eu aprender isso, porque a hora que você vai começar a orar bastante em línguas, a jejuar, vai adorar o Senhor, meditar na palavra, o diabo vai se levantar de mil maneiras para tirar a sua paz. Porque é por aí. Se tira a paz, você não vê a direção de Deus. Você fica, ó, atordoado, sem direção. E é isso que o diabo quer. Porque Deus fala na calmaria do nosso coração. Deixa rodar, diz que está o maior, deixa para lá, uai. Deus está tomando conta, eu preciso dessa paz. É por isso que eu vigio os meus momentos com Deus, porque se eu perder a direção de Deus, se eu perder a voz de Deus, porque eu posso ouvir uma outra voz, vai, a minha, do cansaço, né, da irritação, da falta de perdão, eu posso ouvir essa voz e cair num buraco. E eu, como líder, se eu cair no buraco, vai todo mundo atrás, eu vou prejudicar o rebanho. E você deve estar fazendo alguma coisa para Deus, pelo menos querendo. E se você também não vê, perde a visão de Deus, você está prejudicando o rebanho, o corpo de Cristo. Deus não vai poder usar você. Então, nas mínimas coisas, né, irmãos? Levou muito tempo para eu aprender isso no começo, que eu vivia com as mágoas no meu coração. Ai, Deus começou a tratar de mim, do meu coração, na minha casa, no modo que eu servia o meu marido, de fazer a comida. Aquilo para mim era peso, eu não gostava de fazer aquilo. Por que eu não gostava de fazer aquilo? Porque eu estava magoada com meu marido. Levou um tempo para eu ficar livre daquilo, para eu aceitar fazer aquilo. Porque quando você ama, não tem peso na sua vida. Já acabei de falar. Quando você está com mágoa, ah, hoje é feriado, que se vire. Tinha isso. Né? Então, nós temos que começar a aprender isso dentro de casa. Vamos começar a servir a nossa família. E quando a gente nasce de novo, a gente se acha, né, de repente, no começo, porque, nós, vem um orgulho assim, tipo, eu sou salvo, Deus está comigo, dá uma implicância com os outros, as pessoas começam a ver só defeito um no outro. Mas isso é o começo. Agora nós já saímos desse pedaço. Agora nós vamos andar na maturidade. Agora nós temos que andar nesse amor 100%, servir. E olha, ter amor de Deus pela nossa família, principalmente dos que não estão salvos. Porque se nós amarmos, nós vamos precisar pregar o evangelho dentro de casa. Porque pregar está cheio de gente pregando, até na esquina. Mas quem se salva? Não é? Então, é a nossa atitude, é o amor que flui até pelos poros. Isso é que dá para ver Jesus. Porque não é difícil pregar o evangelho. Vamos decorar aqui 3 páginas e sair pregando. Não precisa mudar nada. Mas amar precisa mudar bastante. Esse é o evangelho que tem que ser pregado, irmãos. É o que nós pensamos. A Bíblia diz, olha, cuidado com o que você pensa. Porque às vezes nós não estamos pensando o que Deus pensa. Nós estamos pensando o que o diabo pensa, influenciados pela falta de paz e de amor. Ele age ali e coloca pensamentos errados. E é que nem o fermento, aquilo vai crescendo. E a palavra aqui diz, no Salmo 34, que se nós quisermos viver bem, nós temos que buscar a paz. Tem hora que percebi que eu estou saindo do prumo. Qual prumo? O amor de Deus. Então eu vou voltar. Tudo bem, porque a nossa carne, ela... Se deixar, ela cria uma asa, assim, ó. Tem que ficar podando todo dia. Então, se a gente não podou hoje, daqui a pouquinho ela vai querer. Mas, tudo bem. O Senhor é perdão e misericórdia. Eu notei, o Espírito Santo já me falou. Volto. É assim mesmo. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Para nós não sairmos do amor ágape. O amor ágape, irmãos, é incompreensível. Não tem explicação para o amor ágape. Ninguém entende esse amor. Ele é vivido. É algo que vem dentro da gente. É melhor amar do que odiar. O Paulo diz, é melhor dar que receber. Você só dá se você está com amor. Então é mais prazeroso dar que receber. O prazer é maior, irmãos. Quando você é guiado por Deus, o dar... Eu não estou falando dinheiro. Mas inclui dinheiro. Mas pode ser o que Deus quiser, queira. É mais, sabe, prazeroso do que o receber, porque faz parte do amor ágape de Deus. Então vamos ver Efésios, capítulo 4. Isso nós estamos ouvindo a palavra de Deus para nós virmos cear, amém? Nós vamos receber da mão de Jesus, né? Esta ceia, Jesus está aqui, preparou a mesa hoje. Então esta é aquela ceia que ele ceou com os apóstolos. E ele vai fazer isso conosco hoje. Então, Efésios, capítulo 4. Então, que ninguém se sinta condenado, porque a condenação vem do diabo. E na nossa nova natureza não tem condenação. Ai, meu Deus, mas eu... Puxa vida, eu preciso melhorar, amém, esse é o Espírito Santo. Agora, você não é digno, você não é merecedor, nós temos a graça de Deus. Ninguém é digno. Mas o Senhor nos deu a graça para recebermos. Ele sabe que nós, de vez em quando, nós tropeçamos. Mas Ele está presente para, vamos, continue, amando mais. Apara aqui, ajusta ali. Amém? E é bom, irmãos. Quando nós começamos a amar dentro de casa, fica maravilhoso. Quando nós deixamos de cobrar amor das pessoas de dentro de casa, nós temos que amar as pessoas dentro de casa. Não cobrar amor. Aí nós vamos começar a ver o retorno. É incrível. É incrível. Então eu descobri o seguinte, que quando eu não queria fazer nada na minha casa, mas eu fazia, né? Porque eu tinha que fazer. Eu fazia assim, sabe, empurrando. Era aquele burro ali, ó, bufando. Ai, não estava contente nem feliz. Porque eu precisava amar e perdoar. Mas o dia que eu deixei Jesus tirar isso de mim, ficou tudo maravilhoso. Por isso que eu gosto de ficar dentro da minha casa, eu gosto do meu local de oração, eu me sinto bem lá, não preciso ir em lugar nenhum. Antes eu queria ir nos lugares para ver se eu recebia alguma coisa. O vazio que estava dentro de mim eram as mágoas que sugavam o amor de Deus dentro de mim. Porque eu queria, eu planejei um marido que nunca existiu, ah, isso é coisa de louco, isso é história, sei lá, da vovó, isso não existe. Coisa louca, a pessoa que casa e pensa que vai casar com uma princesinha ou com um príncipe, entrou num barco furado, vai naufragar. Isso não existe, gente. São duas pessoas. Príncipe, Romeu e Julieta, gente, só lá no coisa. Mas nem deu certo tanto. Quer dizer, quer dizer que acabou chorando. Né? O Titanic lá também, né? Oh, morreu tudo afogado, não adiantou. Quer dizer, nunca existiu. São duas pessoas que têm que se amar. Irmãos, não importa quantos anos para trás, vamos começar agora, bonito? Jesus falou que os casamentos acabam. Ah, mas gente, ó, de pessoas que me procuram para perguntar sobre casamento. Se tudo bem casar 3, 4 vezes, ter 2 filhos aqui, 5 ali, meio aqui. Se tudo bem, o que, que é isso? O que, que Jesus pensa? O que, que você acha que as pessoas vêm com essa pergunta? Porque elas sabem que elas estão erradas, né? Senão nem vinha perguntar. Ou não? É lógico, mas quer que eu dê uma aprovação. Eu digo agora, vai orando, o que, que eu vou fazer? Vou entrar na tua casa e fazer assim? Eu não. Vai orando, Deus é tão bom, maravilhoso. Alguma coisa vai acontecer. Agora que você já arrumou 3 lá, 4 aqui, 2 aqui, já deixou lá, então... O que, que você quer? Eu vou dar uma solução para isso. Meu Deus, não cabe a mim. É complicado isso. Vai agora, ora em línguas, muitíssimo, para você amar. Porque quem está com um bando de filhos, um em cada casa da cidade, da rua, não está amando ninguém. Então, Jesus falou que os casamentos acabam pela dureza do coração. E eu adorei quando o Dave falou, viu, gente, o que eu aprendi. Porque quando eu comecei a orar muito em línguas, o diabo veio dentro da minha casa assim, já vi um paletó no avesso? É isso aí, meia no avesso? Não dá. Ele fez isso, ficou assim a minha vida. Exposta para quem? Para Deus. E quando o Dave fala assim, sabe o salmão que vem nadando contra a correnteza? O cardume todo está indo, rio abaixo. Ele está para cima. Aí você orou em línguas e você achou que todo o cardume está, ó, pinel. Pinel é você que está contra a correnteza. Porque você começou a orar em línguas e agora a tua vida ficou exposta. Diante de quem? De Deus. Ah, Para qualquer pessoa de qualquer idade isso é válido. Porque nós nascemos, tivemos um parente deformado. E nascemos com a deformidade dele, Adão. Então, minha gente, precisa muita coisa para consertar. Então, o Dei falou assim, ó, tem uma coisa. O Espírito Santo não destrói lares. Isso não é demais, gente? Isso foi demais. Ah, o diabo pensou que ia destruir meu casamento, mas se enganou. Se enganou tão feio que está chorando até hoje. Desesperado. Entende? Mas foi um momento de ajuste. Na hora do ajuste, o paletó está virado para o avesso. Dá para ver tudo forro rasgado, aquelas coisas. Enquanto estava para o direito, nossa, que chique. Mas olha que virou. Um pedaço da manga era preto, outro era roxo, o outro era buraco. Estava tudo assim dentro. O forro. Que forro? A minha vida. Entendeu? Tava uma aparênciazinha só. Meleca. Então, ficou aquele nevoeiro todo, aquele horror. E nesse Deus é bom, o homem pregando em Tulsa para mim, que estou aqui sentado no meu quarto. Aí chega a pregação. Deus não destrói casamentos. Ele ajusta. Aleluia, glória a Deus. Não, o que eu ia fazer agora? Comecei a orar mais, vai ser um rebu aqui. Eu olho meu marido, sai faísca. Tá uma briga de tchaca, tchaca. Nossa, meu Deus, era um horror. Gente, coisa assim que era... Por que aparência? Porque não tinha um amor ágape. Não tinha tolerância. Primeira oportunidade era luta de boxe. Bum, bum, tum. É, coisas lá de muitos anos e etc. Então, quando você deixa Deus ir tratando disso, você vai tendo tolerância. Até o dia que meu marido falou assim, escuta, mas você não me pede mais nada. Você não me pede mais nada. Porque Deus me deu tanta calma. O meu colar está para dentro. Esqueci. Deus me deu tanta calma e disse que ele era o meu provedor, que ele ia arrumar tudo. Eu queria a atenção do meu marido. Eu falava assim, o chuveiro está quebrado. Já viu criança quando o pai chega? Quer tudo do pai? Fica um chato. A mãe que trabalha fora, quando chega, o filho quer sugar o sangue. Mas ela não entendeu que o lugar dela era dentro de casa. Então, ah, moleque chato, vai dormir, sai daqui. Babá, faz favor, que ele é cansado. Quem mandou você ter filho? Né? Então, nasce tudo deformado. E eu queria a atenção do meu marido, o chuveiro quebrou. Aí saía pau, né? Porque eu queria atenção. Na verdade, estava ótimo. Não era isso. Quando Deus foi me pondo paz, e eu fui sendo sarada, eu parei de pedir. Ué, mas você não me pede nada, porque ele gostava de dar um não só para beber nervosa, depois dá. É coisa de marido, né? Porque eu sou mulher, quer dizer, aqui não existem maridos assim, graças a Deus. Porque os maridos da nossa igreja são tão santos, aleluia. E agora? Não, irmãos, é isso. Não, porque marido não é igual nem esposa. Imagina, isso não existe. Mas, irmãos, por isso que eu posso falar isso com vocês, porque Deus tratou o meu coração. Então, casamento, príncipe e princesa não existem. Isso daí vai ser um ajuste e é no amor de Deus. Então, Deus não destrói casamento. E eu gostei que o David disse, Jesus falou que os casamentos são desfeitos por causa da dureza do coração. Aconteceu algo, adultério, aconteceu o que for. Então, pode separar. Mas, olha, antes de separar, vai ter que perdoar. E uma vez que você perdoa igual Jesus perdoa, querido, fica aqui, meu bem. Eu lavo teu pé. Eu faço o melhor banquete para você. Ponho camisa com colarinho, todo engomado, querido. Não tem importância. Eu te amo assim mesmo. Você não me ofende. Porque quem ama com amor ágape não recebe ofensas. É por aí o amor ágape de Deus. Então, quando eu aprendi isso, o que que foi? Eu fui aprendendo e orando em línguas e adorando o Senhor. Eu aprendi que não ia ter vantagem nenhuma separar. Que eu ia ter que amar aonde eu estivesse. Então, se as pessoas aprenderem isso, elas vão viver em paz e vai ser tudo ajustado. Amém? Então, não adianta querer levar vantagem, porque isso não existe. O amor de Deus não leva vantagem. Vamos tratar de nos ajustarmos. Nós precisamos de ajuste, cada um. Precisa do amor ágape. Deixa pra lá tudo que passou. vai olhar cada pessoa como Jesus olha. Tá? E quando nós precisarmos de correção, que nós estejamos com o coração aberto para sermos disciplinados. Então vamos ver aqui Efésios. Estamos lembrando que estamos vendo esses versículos, essa palavra de Deus para nós recebermos a ceia da mão de Jesus. Amém? Então, capítulo 4 de Efésios, versículo 32. Antes sede uns para com os outros, o quê? Briguentos, intolerantes e bem malignos. E nada de perdoar. Pode tirar o olho e o dente. Isso é coisa do mundo. Nada disso. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Deus dá apunhalado pelas costas? Deus ama. Então, sede imitadores de Deus. Ele nos amou, ele foi para a cruz. Nós não merecíamos nada. Quem está contra você não merece nada, mas Deus mandou amar. Pronto, é aí que ele vai consertar tudo. Isto é Deus. O diabo não aceita, o mundo não aceita. Deus é assim. E nós temos que andar assim. Como filhos de Deus, filhos amados, nós temos que ser imitadores dele. E andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, todo mundo vai sentir um perfume quando nós estamos amando. Quer dizer, é bom estar perto da pessoa que está amando. E é péssimo estarmos perto de quem está odiando. Né? Porque começa a suar forte, sai um cheiro, ninguém aguenta. Tipo, né? A raiva. Raiva tem um cheiro mau. Péssimo. O amor não. O amor é um perfume. É agradável. A pessoa que ama, você fica perto. Ela não vai te encher. Então, irmãos, é por aí, é isso que nós temos que ser. Vamos ficar mais juntos de Jesus, porque nós vamos começar a imitá-lo. Em vez de a gente ficar com o mundo, que nós vamos começar a fazer o que o mundo faz. Nós somos nascidos de novo, cristãos, somos crentes e nós temos que ser diferenciados. Para que os outros irmãos nossos também sejam, venham, vejam algo e andem nesse amor. É por aí que... Mas, irmãos, nós vamos começar em casa e depois nós vamos começar aqui. E depois aonde nós formos. Para servirmos o Senhor do jeito que Ele quer. Só mais uma coisa. É Hebreus, capítulo 12. Acho que é 12, vamos ver. Hebreus 12. Versículo 6. Olha, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para de se, quer dizer, Deus corrige. Se tiver errado, a palavra de Deus é correção. Nós temos que aceitar essa correção. Hebreus 12, versículo 6, achou? Isso quer dizer que, vamos entrar agora, nós falamos já de marido e mulher, esposa e tal, mas vamos falar de filhos também um pouco, porque os filhos precisam ser disciplinados, eles precisam ser corrigidos. Existe uma tal de psicologia moderna que fracassou, né? Naufragou. Mas uma geração que está aí agora é fruto daquela. Estragou tudo. Né? Porque eles acharam que não precisa disciplina, não precisa correção, e o filho tem que saber o que ele quer. É o jeito dele. Mas acho que bebê sabe alguma coisa. Quando tem 4 anos, ele sabe que é bom. Precisa de alguém que oriente. Mas como ficaria mais tranquilo e folgado para os pais não terem que ficar junto deles, ensinando nada? Então, esta psicologia moderna diz que não sabe ensinar. Deixa a vontade. A vontade deu nisso. Agora tem, né, o fruto disso, é essa destruição que está. Que os jovens, sem ensino algum, sem direção alguma, tiveram filhos com aquela cabeça errada, com aquele ensino errado, e deu nisso. Todo desajuste, e agora tem que começar de novo. Então, é uma rebeldia, né, uma má vontade, ninguém quer aceitar a correção, mas sempre é tempo, o Senhor está aí para dar força, para ensinar. Não é cada um faz o que quer, não, porque tem o padrão Jesus do que é a vida, do que os filhos têm que ser, do que pai e mãe têm que ser, do que nós temos que ser, aonde nós estivermos. Então, nunca é arcaico andarmos na palavra de Deus. Isso vai ter fruto eterno. Isso tem um retorno eterno, quem anda na palavra de Deus. Nós temos que seguir o que Deus diz. Então, o próprio Deus diz aqui, ó, no versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Está escrito lá em Provérbios, não poupe a vara, se precisar. Não é para arrancar a perna, o braço do filho, né? Também, né? A ira do pai e da mãe. Não é isso, mas uma correção precisa e com energia, porque a psicologia moderna não deu certo, hein? Não vai entrar nessa. Tem que ensinar o certo e errado, e porque a alma é rebelde, ela é parente lá do Adão, ela quer andar no erro, não quer obedecer. Então, até entender que tem que obedecer, tem que ser corrigido. E ninguém gosta de um castiguinho, né? Você não vai ganhar o chocolate porque você foi mal criado. Enquanto você não aprender a ser educado e fazer do jeito que eu estou te ensinando, você não vai receber o chocolate. Você não vai assistir o programa, o desenho que você gosta. Se você não fizer uma lição decente e for um bom aluno, você não vai passear no carro, sei lá, ir no parque, onde você quiser. Você não vai usar o brinquedo que você ganhou. Enquanto você não aprender. Então, a criança vai aprender bem depressinha. Por que é que o povo, no Antigo Testamento, com a lei, eles evitavam de cometerem os pecados, porque a lei era rígida, né? E eles, conforme o pecado, eles eram apedrejados, morriam apedrejados em praça pública. Não era agradável. E etc. Então, de medo daquilo, eles evitavam. Mas, como eles não tinham a nova natureza, eles acabavam fazendo porque eles não aguentavam. Mas, tinha uns que se seguravam de medo. Veja a alma como é, porque eles eram guiados só pela alma, porque eles não tinham espírito. Mas a alma precisa ser disciplinada e corrigida. O espírito não, porque o nosso espírito nasceu com a natureza de Deus. Ele só precisa ser alimentado para ter mais e mais de Deus. Quem precisa de disciplina é a alma, porque ela é parente do Adão. Então ela precisa ser submissa à palavra de Deus. Então, se não tiver um freio, ela não vai respeitar. Então, Deus está falando da correção. Precisa, né, para ninguém matar, mas, tipo, a pessoa tem que entender que ela precisa obedecer, precisa respeitar, precisa andar direito. E com a psicologia moderna, os pais falharam, não precisa respeitar ninguém. Dá dó, né, de quem está sendo professor hoje, porque o aluno mata o professor. E se chamar o pai lá, o pai mete a mão na cara do professor. Porque o meu filho não presta, mas ninguém pode falar isso. Porque eu pago a escola, o senhor cala a boca e trata de dar um 10 para ele. Senão eu te meto a mão na cara. Qualquer nível, do mais alto ao mais baixo. Porque acabou a educação, Deus não existe. O povo não tem Deus. Então não dá para ir na igreja e não andar com Deus. E para fazer o que na igreja? Se nós não deixarmos Deus nos corrigir, nos disciplinar, o que vai ser? Tem que se levantar agora um povo são. Um povo com a correção de Deus. Tem que fazer a diferença aí. Porque a hora que o pior acontecer, na nossa casa não vai entrar o mal. Porque Deus disse, nenhum mal me atingirá e nenhum flagelo chegará na minha casa. Mas como? Não é de qualquer jeito não, hein? Esta palavra é a verdade, mas ela tem que ser na tua vida. Em todos os sentidos. Para não ter surpresa logo, logo, um dia aí. Porque o diabo está mandando coisas que nós não temos controle se não for com o Senhor. Que coisas? Uai, se ele mandar um tufão aqui, você tem controle? Você tem se você exercer autoridade sobre o poder das trevas que Jesus te deu, e para isso você tem que andar em amor. O diabo não pode ver falhas em você, porque senão ele vai falar assim, quem é você para mandar parar? Você é o primeiro que eu vou te pegar. Ou qualquer praga, doença que está acontecendo aí, que mata mesmo, que não tem jeito, e etc. Se nós não andarmos no amor de Deus e cultivarmos essa paz, nós estamos dando brecha para o diabo destruir a nossa vida e a nossa família, a nossa igreja. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor disse que Ele vai nos guardar, mas é por aí. O diabo está furioso e ele já está mostrando os ataques dele. Num minuto ele destruiu muitos lugares com uma onda gigante. Ele sabe destruir e matar milhões de pessoas, num minuto. Ele sabe matar 200 pessoas num avião. De uma besteira, um avião estacionado, já aterrissado. Ele sabe. Mas se vocês não acham que é hora de nós agora nos levantarmos em Deus, como que nós vamos nos levantar em Deus? Amando, irmãos. O diabo não pode pôr a mão em quem está amando. Nós não queremos ver a desgraça na nossa casa, nem na nossa igreja. Graças a Deus que o irmão da nossa igreja que ia subir naquele avião não foi. Em Porto Alegre. Porque Deus é fiel. Então vamos continuar mais um pouco. 7, versículo. É para a disciplina que perseverais. Tá? Deus vos trata como filhos, amém? Nós somos filhos de Deus e Ele nos corrige. Então quer dizer que os pais têm que corrigir os filhos. Filho hoje, Jesus falou assim, olha, ah, Jesus, quando que o senhor vai voltar? Ele falou assim, olha, vou te dar uma pista. Quando você vir essas coisas acontecendo, é sinal que eu já estou chegando. Não é o fim ainda, mas já estou chegando. Filho contra pai, pai contra filho. O que quer dizer isso? Destruição dos lares. Já não aconteceu isso? No mundo, todos os países do mundo, já não aconteceu isso? Filho bate no pai, mata a vovó. Nós não estamos vendo a TV toda hora? Com paulada, etc. O pai mata o filho também, não é? Não é? Então, o que Jesus falou já está acontecendo. Jesus está voltando. E nós precisamos ter o nosso lar resguardado do mal, irmãos, e é só com o amor de Jesus. Por isso que nós temos o culto de domingo aqui, que é diferente, é o único nesse país, que começa com uma hora de adoração, você com Deus e eu com Deus, e quem vier. Sozinho, se entregando a Deus para você ter essa unção e fazer em casa. Porque nesta adoração você vai aprender a amar. Você vai receber um tratamento do Espírito Santo nas suas emoções, para ela não se irar, para ela não se vingar, para ela não se irritar, para ela não ficar contra as pessoas, para ela amar. E vem da adoração. E terça-feira é para orar em línguas, para você ir depois orar na sua casa, para você treinar aqui, pegar unção, para você orar mais um pouco na sua casa, para o Espírito Santo falar para você quem é Cristo Jesus na sua vida. Para a sua vida. Amém? Isso é importante, irmãos. Não vão levando a vida assim. Nós amamos. Existem pessoas que nós amamos tanto, tanto, tanto, tanto, que nós queremos protegê-las, não é? Quem são essas pessoas da nossa família, né? A gente não quer ouvir o mal. Então, irmãos, vamos amar. Vamos ser diligentes, vamos receber a disciplina, a correção do Pai Celeste, vamos andar em amor e nenhum membro da nossa casa, da nossa família vai perecer. Por quê? Porque nós estamos andando em amor. Nós decidimos, nem se for no último momento, Deus vai rodear, vai vir, toda hora Deus está atrás para pegar aquela pessoa para Ele. Eu tenho certeza que nem se for no último momento aquelas pessoas vão se entregar a Deus, porque teve um canal para Deus fazer isso. Que não vai arder no inferno, não vai. Porque Deus é maravilhoso. Não é que Ele vai salvar, mesmo que a pessoa não queira Jesus. Ele vai fazer o que nós não imaginamos. Se for preciso, Jesus aparece em pessoa e a pessoa vai ser salva. E ela vai aceitar Jesus. Entende? Então é no amor, irmãos. É no amor. E nós não amamos por palavras. Está escrito lá. É, não é só para... Ai, querida! Eita, vai. Até o ímpio fala isso. Falso. queridinho, pum, uma facada, nós, o quê? Vai para lá. Não é isso? É o que nós somos dentro do coração? O que, que nós somos capazes, no quê? Com relação àquela pessoa. Amém? E olha, o amor não quer dizer passar assim, tipo, o erro que nós vamos assinar embaixo com o erro. Porque Jesus não assinou embaixo. Ele entrou no templo, virou a mesa e falou, isso aqui é a casa do meu pai e aqui é lugar de oração e para com isso. Isso está errado. Isso não quer dizer que Jesus deixou de amar, ele fez isso para corrigir. Faz favor de ver se você enxerga que você está errado. Jesus fez isso. Ele não chegou lá, meus queridos. Você acha que Jesus só precisava falar assim porque ele ama? Nem tanto. Ele mostrou que existe o certo e existe o errado. E no errado nós temos que ser firmes para dizermos não. Porque o que passar de sim e de não é do diabo, Jesus falou. Nós não vamos agora cruzar o braço, eu não vou fazer o que o outro está fazendo de errado. Principalmente o líder, né? Ele é chato porque ele tem que falar o que está errado, às vezes. Uai, por quê? Porque não ama? Porque ama, porque senão, ó. Você acha que a correção, vem cá, agora vocês vão entender isso. Quem não entendeu, até vou descer aqui, você entender. Você que tem um filho, você corrige o seu filho para andar no erro ou no certo? E mesmo sendo difícil corrigir, o filho, quando houve uma correção, vocês sabem, né? Bate a porta, todo mundo aqui já foi filho um dia, né? Ainda é, porque quando você era daquela idade que a tua mãe e teu pai precisavam falar com você, o que, que você fazia? Você batia a porta, A Marta, quando era pequena, ela se escondia atrás da mesinha. Bruxa dos 62. O Chiquinho lá, como que é? A Chiquinha e o Chaves. Não tinha a bruxa dos 62? 62, né? Falei certo? Hã? Está uma polêmica. 71 ou 62? 71 é o mais jovem, está aqui. A bruxa dos 71, né? Do Chaves e da Chiquinha. Então ela era... Ela mesma me conta, mãe, quando você me xinga, eu falo, bruxa dos 61. Por que eu ainda fazendo isso? Mas valeu. Valeu, porque é só uma olhada. Já entendeu tudo? Aonde estivermos, só uma olhadinha, já é o sinal de zap. Não precisa falar mais. Valeu, ninguém gosta de repreensão. Então você repreende pra quê? Pra ser um malvado? Um bandido? Nada? Você repreende pra quê? Tá errado, meu filho! Vem! Pá! Não vai! Pra quê? Que você faz isso? Porque você ama. Você não quer ver a destruição do seu filho, não é isso? Então, quando o pastor está falando não é assim, é por quem? Era mais fácil eu ficar assim? Querida, faz o que você quer. Porque Deus corrige. Porque se o rebanho não ouviu a voz de Deus, que aliás deveria, quando está orando, porque quando você está orando, você está ouvindo Deus. Mas às vezes não quer, então ouve outras coisas. Ai, que dia lindo, vou para a praia. E Deus está falando, para de fazer isso. Tudo bem. Para de querer fazer coisas que não precisa. Mas não quer. Então... Se Deus usa o líder, o pastor vai falar, para quê? É por amor, para andar no correto, para você não cair no buraco com o diabo. Ficou bem claro? Isso é amor. Às vezes não parece que é amor, por quê? Vamos ver aqui? Ai, Deus é ótimo, porque está tudo aqui. Quer ver só? Então o 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Não aqueles da psicologia moderna, tá? Verdadeiro. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Péssimo isso, hein? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. Os bons pais corrigem os filhos. E os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Espiritual, ao Pai Celeste. E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais, aqui da Terra. Segundo, melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nós temos que nos tornar santos. Nós estamos amando, estamos nos santificando. E aí nós recebemos tudo que é dele. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Fica assim, meio que assim, porque a carne não gosta. Ela quer ser rebelde, andar com o diabo, ser desobediente, fazer coisa errada. A alma é isso, a carne é isso. Não aceita. Não venho mais. Depois vai orar, porque não é bom a disciplina. Você vai ter que largar a mão do diabo. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Depois fica bom demais. Quando fica livre, liberto disso, fica tão bom. Ai, que ótimo. Foi difícil aqueles momentos foram difíceis. Mas agora, estou livre, está tão bom, estou me sentindo tão bem aqui em paz. Porque quem recebe a disciplina vai andar em paz porque encontrou o amor de Deus. Valeu, irmãos? Não vou falar mais. Valeu para você agora receber, sentar com Jesus e cear. Face a face, olho a olho, encarar Jesus e receber esse amor e, sabe, partir para esse amor. Tudo vai ser transformado na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. E vai ser uma bênção. Amém? Vamos começando por nós. Então vamos colocar a mesa. Aí você vem pegar o seu pão, o seu vinho, e você senta e ora em línguas, né? Se entrega ao Senhor. Você sabe como faz isso. Se entrega. Isso. Vamos começar desse lado aí, então. Ora em línguas, como você quiser. Mas fique na presença dele, que é bom demais. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo a mim, vida eterna concedeste ao morrer. No teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti. Graças. Jesus está aqui. Ele disse que era para nós fazermos isso. E então, se nós lembrássemos de tudo o que Ele fez por nós, esse é um momento de cura, de libertação, de transformação, de bênçãos, muitas bênçãos. Se nós relembrássemos tudo o que Ele fez por nós na cruz. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos cear, então? Cada um pegou o pedaço do pão, que quer dizer, quebrou o pão, o que estava dividido. A falta de perdão, as mágoas, todo o sofrimento que Jesus recebeu no corpo dele, os nossos pecados, o ódio, a falta de paciência, toda a falta de perdão. Nós lançamos sobre Jesus agora, porque nós estamos nos unindo em amor, no mesmo amor de Jesus. Para não andarmos em contenda, em divisão, para vivermos unidos. Começando isso aqui agora, entre nós aqui, na nossa casa e aonde nós formos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos todos juntos.